Na verdade, essa sorte, ela nunca existiu. Verdades e mentiras nos guiam nessa vida. É preciso ter determinação. Tristeza e alegria nos rondam dia a dia. Tenha mais cuidado, preste atenção. Verdades e mentiras nos guiam nessa vida. É preciso ter determinação. Jumping. 9:28 Noala. Pede. Pede.

o som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Mistura fina, o som da nova geração do rock, da nova geração do rock. Thank you. o som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Nova geração do rock. Da nova geração do rock. Nosso destino. We'll be right back.

você estaria aqui. Se fosse amor, você estaria. Se fosse amor, se fosse amor, se fosse amor, você estaria. você espera de mim. O teu olhar me acalma e eu sinto que eu não queria estar com mais ninguém. Esse teu jeito tão simples e puro é tudo que eu sempre busquei. Da nova geração do rock. Da nova geração do rock. 14. Mistura fina. O som da nova geração do rock. Você está ouvindo Mistura Fina. Eu eu sou melhor que ninguém. Bem, o melhor de todos. Eu era muito novo. Chorar, nada que você dizia me fará mudar.

Porto Alegre, 19 graus. sun it set by. Twisting your guts to get your poison at the right time. This little devil inside, you know it. Come on, come on, just one more hit. To the god that's hard to die for. Roots in your lungs and sap in your blood. Before the regrets are closer. Are you a friend of me? Are you afraid of me? Let yourself and fight by your dark flower. There is something in me like a creeper. Crying in my chest and devour all my secrets and my desires. Does anybody Thank you. Let's go. não tem em quem acreditar. Se vê triste, cheia de defeitos, parece que ninguém se importa mais. Sente um grande vazio por dentro. Você tem que acreditar.